ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Quem gravou essa música ao vivo foi Gideon Baker com a banda Air Force no início dos anos 70, viradinha de 60 para 70, Ai Cobia aí, Doce Pizza. Espetáculo, né? Nós mostramos logo no início do programa, uns minutos atrás, o tema do Ronca Ronca, né? E hoje, certo, eu recebi um e-mail bacana pra caramba, nosso ilustríssimo ouvinte de muito tempo, Reinaldo Vascaíno, sangue bom pra caramba, pedindo informação sobre a música que introduz o programa da gente, a banda e a música. Ele fala assim, pô, mas deve ser uma banda, uma puta banda. Eu falei, já contamos essa história, né? Da abertura do programa, que é um tema criado pelo Herbert, lá no tempo do Ronca Tripa na Panorama, e que depois o Ed Mota refez, né? Nos acompanhou na imprensa. E quando o Ronca Ronca veio pra Rádio Cidade, o Berna Cepas, multi-instrumentista aí. Bota de novo aí o teminha pra gente. Multi-instrumentista, tá produtor aqui de todo mundo, participa da Orquestra Imperial, grava com todo mundo. Mete aí. Então, esse riffzinho foi criado pelo Herbert há um tempo atrás, e quando o Ronca Ronca veio pra Rádio Cidade, eu pedi pro Berna regravar, e ele me chamou pra fazer esse baixo totalmente asfrado aí, né, cara? É tu, então? Oh, yeah. Mas, enfim, então, ainda não é possível a nossa torcida adquirir, baixar da internet, sei lá o quê, essa música, só a mesma aqui no programa. E todos esses componentes sonoros foram criados pelo Berna, tirando o baixo, ele que fez tudo, não sei nem como, gravou guitarra. Ele é multi-instrumentista, faz tudo sozinho, né? Por falar nas pessoas que estão sempre com a gente, hoje eu cruzei com Marcos Prado, um dos principais nomes da fotografia brasileira, metido em cinema, fez o filme do ônibus lá, aquele 174, exatamente, tava. Ele é um dos responsáveis pelo filme. O telefone toca loucamente, né? Sempre sintonizado no Ronquinha, toda segunda-feira. Um abraço pro Marcos. Tá pra lá. Mas enfim, como um dos nossos projetos é colocar um disco, né, à disposição no mercado com algumas das músicas que a gente mostra aqui, evidentemente, já falamos disso, né? Com bandas gravadas aqui nesse estúdio maravilhoso e totalmente ocioso da Rádio Cidade, a gente pode trazer o Pink Floyd tocar, sempre falo isso. Pink Floyd com um naipe de metal, aquelas mocréias que ficam cantando junto, coisa de doido. Então, uma das nossas ideias é essa. Então, evidentemente, o tema do Ronca Ronca vai estar no CD, né? Mas hoje, falando de bate-papo, andei batendo papo com uma rapaziada e papo dali, papo daqui, pergunta dali, tava contando a história de como as novas bandas surgiam na Rádio Fluminense. E um dos participantes da conversa falou assim, meu careguinho chegava lá e botava a música na tua mão e você tocava. Eu falei, evidentemente, como se você tiver uma banda agora na puxar do bolso, eu vou ouvir. Você não consultava ninguém? Não tinha ninguém, lógico que não. Aí eu falei com ele hoje, agora, uma hora atrás, duas horas atrás, se você tiver com uma banda sua ou de algum conhecido, você me dá o CD, seja lá o que for, eu ouço. Se tiver um mínimo de som, não precisa gostar. Marte, se eu achar interessante tocar, eu vou tocar, não tem problema nenhum. Aliás, por falar em material demo, CD demo, eu tenho recebido muito material e, lamentavelmente, as coisas estão sumindo do meu campo de visão. não se perderam, mas muita fita demo, muito CD demo que tem chegado, que eu ouvi, achei bacana e tô para tocar no programa, ainda não entraram aqui no estúdio, né definitivamente pro ar, porque esse CDzinho vem pequenininho, né? Então, porra, material pra caramba, carta, papel, e entra dentro de um jornal de um mancanto dessa aqui, meu amigo. Eu vou levar 3 meses pra achar isso. Então Maris, peço desculpas à rapaziada que está aguardando esse material ser mostrado aqui, mas aos pouquinhos a gente vai mostrar. Até as músicas internacionais que estão entrando aqui no programa estão indo fazendo sucesso na programação normal, inclusive. É mesmo? É. Por exemplo. Então, uma das mais pedidas aqui na rádio é a do Gorillaz. Ah, é que tá. Saiu é daqui, né? Será? É, saiu daqui. É mesmo? Detonado aí, passou do test drive, tá direto na programação. Ah, é? É. Tá na chamada do programa, inclusive, né? Só que... Lembrando, então, para nossa torcida marcar dia 16 de setembro, sexta-feira, a nossa comemoração máxima de 1 ano aqui na Rádio Cidade do Ronca Ronca. Segunda-feira que festa, vem, quero ver. Segunda-feira que vem eu dou todos os acepipes, todos, né? Os já tem lugar? Bombonzinho, tá tudo em semi. Ô, Maurício, fala pra gente aí. Calma, cara. Vamos comendo pela beirada. Mas, enfim, para ilustrar essa situação, eu acabei de receber um CD demo de uma banda chamada Andaluz. É um trio, mixagem rascunho, deve ser uma coisa, um som ainda não definitivo, né? Da banda, gravado no Hanoi Studio, agora em julho. Então, não ouvi nada, nem por aqui. Botei aqui, quer dizer, não ouvi a música inteira. Tem que ouvir pra ver se tem som, né? Primeiro que tem muito CDR que não toca, isso é um detalhe, né? É ou não é, Gil? CDR chega no seguinte, você bota no aparelho, no CDP, não toca. Então você enfia ali. Entrou, sai o som bacana. Então a gente vai ouvir a banda Andaluz. A música intitula-se Azuri. Boa hora do palco, meu. Ronca, ronca. A rádio rock. Tarde demais pra adormecer, dias Entraram umas lágrimas aí. Que desorientação. Esse é o grupo. Olha, peraí. Drive by Truckers com Like a Rolling Stone. Puta que pariu. No tal do CD que vem com a Uncut, que é o Highway 61 Revisited do Bob Dylan, totalmente regravado por nomes praticamente desconhecidos aqui, com exceção de um ou outro. Como esse aí, Drive by Truckers. The Handsome Family American Music Club, conhecido o Dave Alvin Song Dog, Richmond Fontaine, que loucura, Mark Carroll, é. Vai misturando, né? Alguns totalmente conhecidos com outros que ninguém conhece. Mas, tá, já tá no mercado brasileiro, mano? Meu amigo, isso aqui vem na revista Uncut. Ah, tá. Sacou? Então você compra a revistinha e o CD vem together. E antes nós ouvimos o trio, né? Uma pré-produção, o trio andaluz com a música Azuri. Deve ser assim que se fala, né? Azuri. Vamos dar uma repassada na promoção. É a última chamada promoção que nós estamos passando adiante. O livro da Bossa Nova e o On Stage. Um sortudo máximo leva os dois. E mais dois sortudinhos levam para casa apenas o livro On Stage. A ideia é que você escreva algumas linhas sobre esse quase um ano do Ronca Ronca na Rádio Cidade. Vamos dar mais um finalzinho de Like a Rolling Stone pro pessoal pegar caneta e papel do bom. Renatinha, tá impossível. Já pensou os Stones, eles tocam Like a Rolling Stone, né? Tocando isso, talvez hoje seja do novo repertório dos Stones a música. Agora me diz mais um negócio, fala. Já pensou os Stones na praia, aquele clima, calção cheio de areia, frieira, micose, todo mundo pulando. Vai ser loucura, tu vai lá? Eu vou, lógico. Eu também. Vamos lá, Renata? Minha Renata não vai a Copacabana. Maurício, mas enfim, o endereço da rádio, Rádio Cidade, programa Ronca Ronca, não deixe colocar o Ronca Ronca. Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar, Centro, Cidade de São Sebastião, CEP. O CEP é importante, tanto que essas cartas chegaram, cara, uma batelada de cartas chegaram, né, numa velocidade totalmente barriquelo, né? O CEP 20071003, repetindo o CEP 20071003. Então, segunda-feira que vem a gente dá os três nomes, né? Um leva os dois livros e os outros dois apenas com uma edição do On Stage. Mas são as nove músicas do Highway 61 Revisited, daí Tombstone Blues. É essa? É, do Mark Carroll. É interessante a gente falar com bastante insistência do Bob Dylan e da importância dele, porque volta e meia eu tenho simplesmente a confirmação do tamanho da influência do Bob Dylan. Por exemplo, a garotada que ouve a gente, entre as grandes especialidades que surgiram nos últimos tempos, está evidentemente o Franz Ferdinand, não tá? Lógico. Não é? É. Renato? Hein? É. Franz Ferdinand, tomara que venha, o Tim Fest, tomara que venha, não sei aonde. Uhul, maluco, doideira, Franz Ferdinand. É bacana mesmo. Já, inclusive aparece naquele filme Nove Canções, Franz Ferdinand no Academy de Brixton. Aquele filme do casal, né? Que eu falei aqui. Londres, ela é uma putaria poderosa, comilança. É. Já viu, Renata? Não vá ver. Tem sexo tá oral na parada, mas aquela atriz. Não vá, você não tá em condições. Aquela atriz emocionante. É atriz realmente, sabia? É mesmo? É, ela, você viu o filme? Não vi, mas eu fiquei sabendo. Eu conheço ela de filme pornô. Que isso, não, já liguei ela. Baixaria não. Ela é uma atriz que faz filme pornô, mas ela tem essa veia de drama também. Ela tem veia dramática. Rola uma veia. Rola uma veia. Que espetáculo. E ela, posso falar, declarar lá, goza a cada 8 segundos, sabia disso? Peraí. A cada 8 segundos. Peraí, vamos ver se a voz tá no fundo. Vamos ver se a voz tá no fundo. Peraí. Ela não tem. Tem? Não tem. Inclusive ninguém ouviu a voz. Agora eu repete, por favor. Essa atriz, ela goza em filme pornô a cada 8 segundos. É mesmo? De 8 em 8 segundos ela consegue chegar ao orgasmo. É a Chloe, esqueci o sobrenome dela. Chloe não sei o que. Tá. É mesmo? Hein? Sou fã dela. É, né? Se ela te encontrar, Demi, o tempo dela baixa. É sexo oral, né? Não, o nome do... não tá rolando mais o sexo oral, né, com o Dr. Jairo? Não, saiu da rede. Então a gente volta com o sexo oral no Ronca Ronca. Um outro tipo de sexo oral, talvez o verdadeiro, né? É. Propriamente dito. Vou falar em sexo oral, vamos mostrar a seguir um artista que foi muito chupado. Entendeu? Ah, então, depois você queria... Sexo oral, sexo, verdadeiro, não sei o quê. Mas é verdade. Um caboclinho que sozinho no início dos anos 80 pegava música eletrônica que pouquíssimos ousavam colocar a mão para fazer discos muito interessantes. Ele morreu muito cedo e tinha um codinome de Fat Gadget. Esse disco aqui é de 1981. Nós vamos ouvir, depois a gente fala mais do Fat Gadget, segura. Ouve só, olha o que o cara fazia, hein? Vê se ele não foi chupado. Meu nome da moça lá dos 8 Clô, não sei o que. Clô, esqueci o sobrenome. O que a Clô faria com ele? Olha. Protect your soul and you'll survive. Pray to God, all his wisdom. It's so much safer on the other side. Blind eyes turning. Hear no, see no, speak no evil. Refugees in the color supplement. Send a few pounds for charity. Now we're feeling so much better. watch the rotting flesh on your colour TV. Blind eyes turning, no see, no speak, no sentiu? Esse é o Fat Gadget, o nome fictício do Frank Tovey, o autor desse som, nesse disco. Que isso, maluco? Será que só a gente ouve isso? É, cara? Eu tô ouvindo meu musiquinho. É, mas enfim, o Frank Tovey, ele morreu em 2002. Esse é o segundo disco dele, lançado em 81. Ele foi um dos primeiros caras de um dos selos mais importantes, né? Da música moderna, como a rapaziada gosta de insistir nesse termo bizarro, moderno, né? Sacanagem. Ele foi um dos mais importantes da Mute, o selo Nick Cave, de um monte de gente bacana. Esse é o segundo disco, como eu disse, lançado em 81. Ele tem apenas 4 discos e fazia parte daquela turma, né? Na virada da década de 70 para 80, Cabaré Voltaire, Soft Cell mesmo, Human League. O Human League está vindo ao Brasil, né? Human League. Sabia disso? Não, não sabia não. É, tá vindo. Pra o quê? Vem também, vem não? Vem de banda, vem de banda. Sim, também? Não, não, vem pro Nokia Trends, eu acho. É um festival de música eletrônica. Ah. É Nokia Trends? Isso não é alguma coisa parecida. Ó, totalmente soft cell isso. Agora, moderno é foda, né, cara? E pior que eu repeti essa babaquice. Vem cá, o Demi. Oi. Puta que pariu, né? Vem cá, Renatinha. Ligaram falando do som, não? Não, mas hoje a som está melhor a olhos vistos. Outro termozinho sinistro que a mídia gosta muito de usar, e por isso o Rio de Janeiro passou, adotou praticamente o negócio da balada, né, cara? Balada, é verdade. Balada de suco, né? Então uma balada romântica, uma coisa assim. E aí, Renatinha, qual é a balada de hoje? Não, mas no Rio o pessoal ainda usa night ainda, né? Mas não. Ó, em 3 anos ninguém fala mais. É verdade. Só se fala balada. É invasão, né? Não, porque se liga a novela, gravada no Rio. E aí, vai pra balada hoje? A Renatinha tá falando aí. Balada é sinistro. Fala, Guilherme. E aí, vamos ouvir então agora? Quer tocar direto? Agora vai, toque direto, mano. Pô, nessa não. É faixa 2, não é? Não, é nessa não. Peraí. Você pegou o disco errado, o disco 1. Não, é faixa 3. Vamos lá, mexe aí. I'm gonna give you 30 days to get back home. I done called up a gypsy woman on the telephone. Gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you be back home. 30 days. Baby, I'ma see that you be back home in 30 days. Well, she gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. And I talked to the judge in private early this morning. And he took me to the sheriff's office to sign a warrant. They're gonna put a cross charge again ya, yeah. That'll be the very thing that'll send ya. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Yeah, we're gonna put a cross charge again ya, yeah. That'll be the very thing that'll send ya. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Mas vem cá, tem site a Rádio Cidade, telefone? www.radiocidade.fm ou 2221-1029. Agora, Maurício, o negócio peraí, que eu falei. Peraí. Então, o lance é o seguinte, não deixe participar pelo site, pelo telefone também, Renatinho tá aqui anotando os pedidos, porque é aquele negócio, é grande parte da programação do Ronca Ronca vem da nossa torcida, né? Então, é através, principalmente do site, né? Que não tem linha ocupada, né? Não tem a Renatinha de mau humor, essa coisa toda. Principalmente através do site, você, querido ouvinte, pode participar do programa da gente, fazendo comentários, críticas, pedindo música, dizer como é que tá a dinâmica dessa prosobra aqui, né? Pois não. Então, olha só, tava esse coletâneo aqui, a compilação do Chuck Berry, né? E tava ouvi e tal, discursam dois discos. E daí que eu fui ver da onde vem esse som que todo mundo conhece. Eu não sei, depois você vai contar essa história, mas esse som aqui todo mundo conhece. Vou botar aqui, abaixa aí. Isso é Beach Boys, né? Surfing the USA. Agora tem a faixa 14 aí do meu amigo Chuck Berry. Põe na faixa 14. Agora toca a faixa 14 aí. Obrigado. Tá aí que vem. É, meu amigo, mas é isso mesmo. Mas vem cá, isso aí foi uma homenagem? Foi, como é que foi? Chupação? Essa história? Como é essa história aí? Qual é o nome da moça lá dos 8 segundos? Não, porque isso aí, esse Beat Boys é de 60 e pouco, né? É o maior sucesso dele, inclusive o cara entrou em depressão depois disso, não sei se foi por causa disso aí. Mas o quê? Foi permissão? Como é que é isso aí? Conta essa história pra gente, Maurício. Não, Demi, tá na cara que isso aí, mano. Né? O quê? Aí, isso aí é Surfing the United States. E aí? Mas me diz aí, como é que é? Isso foi uma homenagem que o Beat Boys fez pro Chuck Berry ou foi chupação, meu? Como é o nome da moça lá dos 8 segundos? A Chloe. É isso, cara. É mesmo? É, cara. Mas é, cara. O Chuck Berry é o pai de todos, cara. Todo mundo chupou ali. Chupa até hoje. Ah, mas acho meio injustiça isso aí, né, cara? Porque se você pegar os primeiros discos dos Stones, dos Beatles, é tudo aqui em cima, cara. Se você pegar... Não, tudo bem. Influência é uma coisa. Agora, chupação é outra, cara. Não, chupação mesmo. Sexo oral mesmo. O Led Zeppelin chupou todos os blues de Willie Dixon e Lightning Hopkins e... O Cream chupou tudo do... Skips, como é que é? Não temos, não. É chupação mesmo. Não é chupação, a gente tá colocando a coisa em termos chulos. Mas é a entrada por caminhos que outros abriram, certo. Sabe? Então o Chuck Berry fez tudo de rock and roll. Mas faz, por exemplo, até hoje. O Beatles fez ele ir direto na fonte. Mas pô, qual fonte? Nos pioneiros do rock, vamos dizer assim, né? E o Chuck Berry, não? Também, eu sei, mas os Beatles faziam isso, mas eles faziam com propriedade, cara. Em momento algum você fala, pô, isso aí é chupação de Beatles, você tem aquela coisa de guitarra, então que remete a isso aqui, mas você nunca vai dizer que Beatles tem uma música que é chupação de Chuck Berry, de não sei o que. Entendeu o que eu quero falar? Eu entendi, se você pegar aqui, tem discoteca aqui, Rádio? Tem ali. Então vai lá e pega o primeiro disco dos Beatles, o segundo, que é tudo chupação. Dr. Jairo Bauer. Claro, meu amigo, os caras se inspiravam. Chuck Berry provavelmente era a principal influência nele, como Elvis, como todos os ídolos dos anos 50 que fizeram a cabeça deles, né, com okay, essa turma Beatles, Stones, o okay? Quê? Essa turma nasceu no final da guerra, em 45, todos são dali, 43, 44, 45, todos eles, né, Elvis Presley estourou nos anos 50, então o Jimmy Page tinha 12 anos quando ele ouvia isso. Que ano tem a gravação dessa? Isso é 55, isso daí. Então, o Jimmy Page tinha 10 anos, 12 anos. Ouvia isso aqui, cara. Então, ele tendo uma banda, ele vai chupar da onde? Daqui. Mesma coisa os Beat Boys. Não, vou botar mais uma vez, pode botar? Bota, meu amor. Eu vou ter que achar a música aqui pra ver se dá tempo. Dá tempo? Me faz gozar em 8 segundos. Não, vou botar mais uma vez, porque isso aqui, cara. Nossa, é muita. Fala cá, velho. Caraca, maluco. Ah lá, vou botar de novo, hein? Depois eu peço pra você botar mais uma vez. Vamos lá, ó. Mas, ô Demi, esse riff de guitarra clássico de rock and roll deve existir sei lá, 1.300.000 riffs introduzindo canções iguaizinhos a esse. Sabe? De Clash a Pin-Ups, de Los Jungles a Furto. Qualquer pessoa, qualquer instrumentista, qualquer guitarrista for cair de boca, já que a gente tá falando aqui, né, na Clô, vai fazer isso. E quem inventou isso foi Chuck Berry, Jim Vincent, Ed Cochran e guitarristas que tocaram com essa turma toda, né? Então eu não vejo realmente como um sexo oral, eu vejo como uma influência. Uma influência e um momento assim de. Vem cá, vamos aproveitar. A gente pode fazer isso. Outros fizeram e tomaram porrada, né? Bob Dylan, quando entrou na porrada no festival lá, que ninguém tava esperando ele mandar um hook. Como é o nome desse? Do Zezé de Camargo, Luciano ali, e meteu uma guitarra berrando pelos alto-falantes. Ninguém caiu de porrada em cima dele. O segundo a fazer a mesma coisa, e que estranho, hein? O terceiro foi aplaudido. É mais ou menos isso? É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Por exemplo, coincidentemente, essa semana eu me detive bastante num disco espetacular, que evidentemente chupou até não poder mais, né, cara? Evidentemente não essa música, né? Mas ouve isso. Mas eu acabei não falando do Franz Ferdinand. O Franz Ferdinand, que é uma das bandas, né, mais queridas né, do público jovem que nos ouve e, né, gosta de música, eu li agora essa semana que o novo disco da banda é totalmente influenciado pelo Bob Dylan. O sonho de qualquer novo artista, né, é ter essa aproximação, ter essa referência, essa interferência de pessoas como Zimmerman, como o cara que há 150 anos toma porrada nos corre, meu amigo. Esses aqui, quando pararam de se apropriar da obra dos outros, resolveram fazer a sua própria história, que evidentemente fizeram de maneira espetacular, como nesse disco lançado em 68, The Satanic veio depois Beggar's Banquet, um disco que deu um nó na cabeça de todo mundo. Então, um garoto com 14 anos que ouviu esse disco Beggar's Banquet em 68, ele quis fazer alguma coisa parecida anos depois. E fizeram. É um disco, né, super referencial, né? É o disco, dizem, favorito do Keith Richards, né? O disco dos Stones que ele mais curte. Melhor expressou, né, o trabalho deles todo. Dessa técnica que veio antes foi o disco A Resposta Despirocada dos Stones aos Beatles ao Sgt. Pepper's, né? Então, o lance do Franz Ferdinand citar o Bob Dylan como uma referência é porque esses caras ouvem esses discos do Dylan dos anos 60, como Highway 61, como Blonde on Blonde, enfim, como aquela discografia de anos 60 do Bob Dylan, que é, a gente fala, né, eu comento isso aqui, sempre comentei, daqui a 250 anos, quando não existia mais o planeta, uma civilização moderna, e aquela bosta que aconteceu lá embaixo, aquela poeirinha lá, aquela bochinha de terra, não sei o quê. Pô, tinha um negócio de música. Guerra dos Mundos, né? Quem é que falava lá alguma coisa importante, não sei o quê, né? Ali, mais ou menos em 1960, 70, 80, evidentemente que vai pular no, não é computador, mas vai pular na frente do ser de inteligência superior no nome do Bob Dylan. Tem alguma dúvida? Não, tem dúvida. Tem alguma dúvida? Tem, Renatinho? Renatinha tá pensando. Então, já que tá falando de Bob Dylan, então, vou pedir pra você aqui no ar, não sei se você tem ou conseguiria, a versão do Jimi Hendrix, que ele fez uma homenagem a um show que tava todo mundo, Beatles, a galera toda do rock and roll tava lá, e ele fez essa homenagem cantando Like a Rolling Stones, Jimi Hendrix, cantando Like a Rolling Stones, você tem já, isso? Nós já abrimos um Ronca Ronca com essa versão, gravada no Jimi Hendrix? Não sei se você já estava fazendo Ronca Ronca. Não, acho que não, cara. Jimi Hendrix, Festival de Monterrey em 67. Então traz de novo pra gente aí, qualquer hora dessa. Não, com certeza, nesse dia, acho que eu tenho aqui, ó, nesse meu broquinho. Será aqui, que tem? A relação, não, o disco não. Entendi. Ouvi isso. Essa seria uma outra excelente dica pro Team Festival, o Durut Column, na realidade o Vinnie Riley. Já tá fechando lá o cast já, não? Não, rapaz, eles não anunciaram oficialmente ainda não. Aliás, não anunciaram, nem citaram, mas as especulações são muitas, né? Vinnie Riley é um super guitarrista, cidadão de Manchester. E é outro que influenciou muita gente. Ali naquela turma que namora com uma música clássica, com uma coisa meio progressivo no bom sentido da palavra. E ao mesmo tempo tem os dois pés enfiadaços na despirocação total, né? Sentiu o firmeza? Senti. É, meu amigo. Olha só. E assim a gente vai tocando a nossa bolinha, né? Você quer ver outra? Já que a gente tá falando de influências, chupações e correlatos, um dos caras nascidos na Grã-Bretanha mais envolvidos com a música eletrônica, volta e meia a gente mostra ele aqui, é um cidadão de nome totalmente impronunciável, mas o grupo dele, ele sozinho, é o Fortet. Quatro Tet. T de tatu, é T de tatu. Ele recentemente, ano passado, no iníciozinho de 2005, ele lançou um compacto de tiragem de 1000 apenas, que o Marcelo Caipirinha mandou pra gente. O camarada simplesmente teve a decência de gravar. Vamos ver se a Renatinha, que é influente, consegue identificar a música que o cara gravou. Isso aqui é um compacto 7 polegadas, espero que esteja na rotação certa. Uma tabelinha maravilhosa, o Durut Column para o Fortet, segura. Ronca, ronca. Rapaziada, aqui é o de Crow, o crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Parece que foi... Sentiu? É, gerando ao contrário, né? Na grosseria aqui, tipo, mais subetário. Não parece que o violão tá... Grosseria total de saideira, né? Mas saideira? Ah. Saideira. Hoje temos estreia, né? Ah, é? É irmão da Renatinha, né? É uma boa ação da Rádio Cidade colocar, né, um colega, um locutor para passar, né, uma companhia pra Lógico. Gente no meio da madrugada, né? Porque esse negócio de computador também tá meio fraco. Enfim, esse é o Forteto. Não identificou, não? Ninguém identificou a música? Não. Não, Renatinho? Vou mostrar qual é a música, a versão original dela. Deu certinho a voz de Jimi Hendrix, né? Castles Made of Sand, que o Forteto gravou, cara. Aqui o Forteto. Aqui o criador, Hendrix. Many moons passed, the more the dream grew stronger till tomorrow. He would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise Ted killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea. Quem gravou pode ficar com uma versão exclusivérrima, né? Forteto Jimi Hendrix com Castles Made of Sand. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts to sing, and his tears fall and burn in garden green. Coralzinho final, vozeirão, né, Gal? Vozeirão, né? Agradecer a participação da nossa torcida, a madrugada está na nossa frente para você continuar, né, a se comunicar com a gente. Segunda-feira que vem a gente dá o resultado final da promoção. Mais uma vez o endereço, tá bom? Bom, amanhã o site do Ronca Ronca tem o endereço, roncaronca.com.br. Amanhã eu coloco a lista do que nós mostramos, a Rádio Cidade também no site coloca a lista do Ronca Ronca de hoje. E eu passo mais uma vez o endereço certinho da rádio para você mandar sua carta dizendo o que você está achando desse quase um ano do Ronquinha aqui em 102.9 FM, Rio de Janeiro, São Sebastião. Desejar boa sorte ao nosso colega que entra daqui a pouquinho, né? Vai até que horas? Até que horas? 6? 4:30? 4:30, porque tem o Rock Ball. Ah, não, hoje não tem, não. Então, por tem? Ah, então tá bom. Então tá 4:30. 4:30? É. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Olha, tem muita gente por aí dando uma de clown. Já tá chegando ao orgasmo. Então vamos aos 18 segundos finais de Castles Made of Sand aqui. E na munheca, hein? Na munheca. Não tem brincadeira. Bom, obrigado, Demi, mais uma vez, né? Pela sua disposição e suporte espiritual, Ronca Ronca. Obrigado. Beijinhos, bye bye. Segunda-feira a gente volta ao vivo, hein? Alô. Ronca Ronca. Você ouviu isso? Cidade.